Prosegue non sei. Força Aérea 2281, está autorizado o cruzamento, reporta na Delta. Salvador, American 238, like to put a clearance on request to Miami. American 238, expect to call information cruises November. Control de Salvador, meu cordial, bom dia. Esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Mantenha os controles visuais e a corrida oeste no 1000 pés e após Farol da Barra. Positivo, reporte na Farol da Barra, Romeu Fox Trot Lima. Tripe 5367, autorizada a decolagem, ano 0, centena das nossas. Autorizada a colagem 154, 5367. 2281, está mantendo, segue o tripe. Frente 281, vai manter a posição, aguarda a passagem do tripe após a seguinte agora. O meu Charlie Alpha não me persegue. Já estamos com o Jânio Centro, o centro não possui seu plano de voo, já foi reenviado para lá, aguarde mais 5 minutinhos ou menos que o plano vai, o centro Recife vai mandar o seu transponder e sim, será paga a sua cópia. Isso é de muito baixo, Charlie Alpha não me persegue. Para ingresso na Juliette, o trip 5220. 5220, ingresso no Juliette, vai à esquerda para o pátio 3, posição 05. 03, 05, ok, companheiro, eu estou fazendo o máximo possível aqui, ok? Tenha paciência de um lado, eu tenho do outro, é só um minuto. Era 281, vai ingressar no Juliette, vai aguardar a aeronave da Azul, vai seguir a mesma até o ponto de espera, e no ponto de espera chamará a torre 118, decimal 95, ajuste o padrão 1003. E a nível de voo 190. Puka 19067. Azul 4082, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050. Chegada Mari, nível 050, Azul 4082. 260 no 612 para pushback, é acionamento. Bom, no 260, livre acionamento, você pode parar táxi. Posso parar. Romeu, Romeu, Fox, Trot, Lima, controle. Escuta. Confira o seu estimado de pouso. Aí, 40 minutos. Cliente, Romeu, Fox, Trotilima. Apenas o PLB ou Azul 4207? 96. 9649, treinando Campinas. Táxi em frente e à direita via Índia, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 013. 93, controle 18. Lembrem que Mike, autorizando o voo local sobre o Salvador, no meu pé, escola da ONU 7, com curva esquerda, corredor forte. Aciona 0134, controle 1198. Confirma a intenção no Emerenque Mike, após do Gore, corredor SF, do Quantas Minas? Yankee Mike está autorizado então fazer colagem curva direita pelo corredor Axé. Restrito no meu pé, adicionando 0134. Yankee Mike, fechamento correto. Aparecendo meu sintaxe, estou vendo o 8095, peço confirme para o B. Ciente, estou vendo o 8095, vovô. American 238, right to copy. Alguém aqui, Mike, autorizado, acionar o portátil. 3 para cópia. A sua escuta para cópia. O Fabatão, o Foxtrot Tango Oscar, não escuta o solo? Gente, o Foxtrot Tango Oscar, pronto, cópia. Autorizado para Sierra Índia, Romeo Índia. O no meu país, decola do 1-7 com curva direita, corredor axé. Aciona 0131, controle 119.8. Cotejamento correto, confirma o POB e, por gentileza, auxílio médico. Sente apoio aeromédico? Sente Fox Tangosca para acionamento e táxi, torre 1-8, decimal 9-5. O solo está 3895, está pronto para a cópia. 895, informação com o céu November, número 4 para a cópia. Par Romeu, Charlie Alpha November, pronto, cópia. Autorizado para Belo Horizonte, nível 340, Veperzulu 16, decola da 10, corrigindo decola da 17, com curva direita. Saída da Euleda, após voa direto bridge, antecepta o Perzulu 16 e sai conforme. Aciona 5554, controle 119.8. Foxtrot Lima, frequência 10 para a coordenação. Ciente, Tango Oscar. Azul 4207, autorizado a decolagem, 120 graus, 12 nós. Quem está a decolagem 4207? November Yankee Mike, repórter no ponto zero. Papá Romeu, Índia, November Alfa, mantendo os controles visuais, ao 9 pés no corredor forte. Controles visuais, ao 9 pés, corredor forte, hoje é November Alfa, grato. Vento Mike Quebec, desça para a altitude de tráfego, frequência livre. Scope code 5543, Salvador Approach 119.8. Okay, American 238 will clear to Miami, flight level 260, flight plan route, and that's upper Zulu 20, runway 10, we're doing the Momo departure, block transition, block 5543, and the frequency 119.8. American 238, read back correct, report right for setup. Roger. O 390, Veperisk 58, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Aciona 5553, controle 119.8. Boa 9250, está autorizado 390, Recife, Veperisk 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Caju, transpone 5553, controle 119.8. Gol 950, protejamento correto, após quando pronto. Chamarei. Salvador, gol 1777. 1777, prossiga. Posição 05, fique bem em cruzamento. Obrigado, boa tarde. Agora. Controle Salvador, boa tarde, 4207, saída da El, cruzando 1400. Azul 4207, contato radar, saída da El, me mantém a nível de voo 340. 340, 4207. Salvador Gol 260, pronto para o táxi com 179 a bordo, 3 horas e 7 de autonomia, alterna Natal. Gol 1260, táxi via Pet 1 Índia, no ponto de espera, Torre 1895, ajuste no 013, bom voo. Autorizado, Pet 1 Índia, 1895, 1013, ajuste o Gol 1260. Pronto, copy? Prossiga. 3895, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Pedro Zulu 16, até Bravo, até Zulu, após direto Trivi, após conforme a rota do plano. Oi. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voa direto Bridge, onde intercepta Pedro Zulu 16 e sai conforme. Aciona 5524, controle 119.8. Autorizando Guarulhos, nível 340, via Aperto Zulu 16. Decola com primeira curva direita, saída da El, frente um Leda, após Leda, curva direita, direto Brise, que intercepta a Super Zulu 16. Transponder 5524 e continua a frequência. Frequência do controle 119.8. 398, controle, está 398. 395, atendimento correto, repete quando pronto no 03. 3191, por isso vai ter o funcionamento no 03. Então, 3191, por isso que pediu só o para táxi. Força Aérea 2281, contato radar, saída Coral, submetendo nível de voo 1100. Na Coral, Itono, tá ali, ficou vaga presente? Autorizado, direto Coral, Força Aérea 2281. Papatango, Foxtrot, Tango, confirma o seu estimado de voo. 260, próximo ponto, espera pronto. No 260, ali mantém. Ali mantém, o 260. Papatango, Fox, para Tangosa, controle. Fox, Tangosa, senhora, prossiga. Confirma o seu estimado de pouso. Mais 32 minutos a presente. Então, confirmando, após Leda, direto Bride, Bravo Romeo, India, Delta Eco. Afirmativo, Dael, Leda, Lima, Eco, Delta Alfa, após direto Bride, Bravo Romeo, India, Delta Eco, onde tem certo a Perzulo 16. Muito obrigado. Autorizado decolagem, uma centena 12 notas. Autorizado decolagem, voo no 260. Eu vou stand by, American T3. E decolado aos 59, direita, axé, controle 19.8. Decolado aos 59, controle 198, tome bem aqui mais. Bom dia, Papatango November Yank Mike, Decolar 97. Papatango November Yank Mike, mantendo condições visuais no corredor Axel no meu pé. Mantendo condições visuais no meu pé no corredor Axel November Yank Mike. Controle Azul 4082 e LS da 10. Azul 4082, chame Torre 1895. Torre 1895, Azul 4082, bom dia. Trip 5367, chame Centro Recife, frequência 12.085. 12.085, obrigado, bom serviço. 4082, ajuste no 093, uma centena, 12 nós, autorizado, pouso no 0. Felipe, pouso, pista no 0, azul 4082. Zero, decolado 01, controle 19. 19 no gol do 260. Estando no Caju com 2 horas e 15, confirma qual é? 126, querido. 126, táxi via Patrulha Índia no ponto de espera, torre 18, decimal 9, 5, ajuste 0 no 3, bom voo. 5213 via Alta Índia no ponto de espera, 95, agradeço, no ciclo 7. Papa Romeu, Índia November Alpha. Aguarde autorização para subir para 3 mil pés. Gente, não aguardo, Índia November Alpha. Papa Tango, Foxtrot Tango Oscar, frequência livre. Número 3, bom voo. Bate 1 no Índia, ponto espera 1 no 8, decimal 9, 5, bom dia, 3 no 9. Sobra na versão. Finish with the ground, staff, report ready for taxi. Third place, we'll call you, we're ready for taxi, American 238. Papá Romeu, Índia November Alpha, suba para 3 mil pés. Gente, 3 mil pés, Índia November Alpha, direito 2 a 03, direito 29. Direito 29, 402. 7, 7, 10, autorizado na embalagem, 2 graus, 12 nós. Delivery de embalagem, boa 7, 7, 10. São Juliette, 402. Oi Salvador, muito bom dia, tá? 3191, no ponto de espera da 10, pronto. 3191, no ciente, no ponto de espera, tem que aguardar devido a perfil de saída. Ah, se bateu, mas ponto de espera, 3191, no ciente. Sete ao 05, controle 198. Sete, controle 198, boa. 3191 na linha mantém. Linha mantém 910, tá 3191. Logo 1777 na escuta, passando 1700 na saída Bael, Leta, direto para segura. Gol no 777, contato radar, saída da El, submantém a nível de voo 340. Sérgio Daniel, mantém o nível 340, gol 1777. Tower 118, decimal 95, QNH 1013. Okay, Apron 1 India, and then tower on 1895, and the QNH 1013. Can 2-3-8 give away the JFK of Azul to be parking on gate 01? Okay, you want us to give way, is that correct? November Yankee Mike 7, reporte no Paribas. Passará um trabalho para o November Yankee Mike. Táxi via pista. Uno 260, chame centro Recife, frequência 1-2-6-8-5. 2.65, gol do 2.60. Nove-uno, autorizado a decolagem, 120.10. Teve decolagem, dá uma zero, dá três, dá uma zero. Route 8, line up and maintain on the 0. Controle 19-8. 198, tá 319, hora bom dia. Bom voo. Controle Salvador, tá 3191, muito bom dia. Tá 3191, contato radar, saída da Elso e mantém a nível de voo 380. Mob mantém nível 380, perfil da Dael, 3191. Solo está 3295 na posição 3, está pronto para puxa, excelente. Então 3195, dessa equipe de solo, reporta para táxi. Está 3295. 91, não poderia voar direto da El? Está 3191 autorizado. Direto da El, 3191. PK 238, clear to take off, runway 10, 120 degrees, 12 knots. Clear to take off, American 238. 3216, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, chega na Mare. Autorizado em TAP, TAM 3216. Uno 777, chama Centro Recife, frequência 1251. Centro Recife, 251, igual 777. 238, Bonnet, 11, Saldo Departure, frequency 119.8. 1198, Bonnet. Have a good trip. American 238, passing 1500, climbing 260. American 238, radar count, climb to flight level 360, moment departure. Okay, 360 now for the motor departure, American 238. Zero, prossiga. Após a início do táxi, o táxi está na sua retaguarda, está autorizado para o feedback? Afirmativo, pois esse táxi está livre para o táxi. Tomara para o táxi, o 9260. Controle da 3191, cruzando o nível 110 agora, solicita coordenação para o Odie Bridge. Tá 3191, aguarde. Na sua escuta, tá 3191. Controle boa, tá 3804, informação November. Tá 3804, aciona identificação, autorizada a chegar na mar e desça para nível de voo 060. 060, controle, Papa Romeo, Charlie Alpha November. Papá Romeu, Charlie Alpha November, contato radar, saída da Elsul e mantenha nível de voo 340. 340, Charlie Alpha November. Contato Laguna, 3804. Tan, 3804, mantendo o perfil. Manterá, 3804. Controle, November Yankee Mike, passando o trabalho de tarifa. November Yankee Mike, vai na prova da rotatória, porta visual com o campo. Controle, November Yankee Mike, prossegue para a zona de Santana. American 239, request direct block. America 239, stand by. It's 238, I'm sorry, direct block, please. Papa Tango, November Yankee Mike, exchange. 3191, autorizado direto bridge. Direto bridge, muito obrigado, tá? 3191. Controle autoriza para November Yankee Mike, oficial 2400. November Yankee Mike autorizado, suba para 2500 pés. Torre da 3895, ponto de espera da 10, pronto. Ali mantém 3895. Ali mantém pista 10, tá 3895. Para táxi 18-1250, 9250, 160 a bordo, 3:25 Natal. 9250, táxi direita via Índia, no ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 093, bom voo. Direita Índia, ponto de espera, torre 1895, 9250, obrigado, boa tarde e boa semana. Força Aérea 2281, serviço radar terminado, 5.7 milhas nordeste da posição coral, chame Ilhéus na frequência 1201. Decolagem 120 com 12. Decolagem, decolagem, 319. Salvador, eu vou 9250, ponto 0 da 10, pronto. 9250, além mantém. Além mantém na 10, 9250. América 238, Miami District 2, flight level 320, fly direct flock. 320, direct flock, America 238. Segundo, eu faço a primeira carga em Alfa November. Prossiga, Charlie Alpha November. Aguarda. Confirme pro? Gente, aguarde. América 238, contact Recife Center. 126.85. 126.85, de Salvador, bom dia, Oceané 6200. Atingindo 190 para prosseguir na descida. Oceané 6200, aciona a identificação, autorizar a chegada à mar e desça para nível de voo 070. Desce o 070, tem informação no November. Apenas para informação de tráfego, temos um tráfego no nosso equipamento que quer aproximadamente 11 horas, cruzando agora 13 milhas, para, aparentemente sentido oposto. Recebemos informação de altimetria, nem de deslocamento. Oceana 6200, desconheço, esse tráfego não há no radar. Gente, 6200, depois informar a manobra. Gente. Salvador, boa tarde, eu tá 31, 3895 da coluna. Tá 3895, contato radar, saída da El, sub e mantém a nível de voo 340. 340 na da El, 3895. Tá 3216, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a final IS, aposta estabilizada. 2013 reportará estabilizado o final de 10.7.3. Papá Romeu, Charlie Alfa November, autorizar direto o bloco. Direto o bloco, direto o bloco. O 3895 pode pro a da El direto, ou Leda? Tá 3895, autorizar direto da El. Direto a El, 3895. TAM 3804, desça para 3000 pés, ajusta no 0 no 3. 3000, cobre 13, 3804. Decolada 20, controle 19-8. 19-8, 9250, boa tarde. Alô. Controle Salvador, boa tarde, é o gol 9250, passando 1300. Gol 9250, contato radar, saída PUCA, sub e mantém nível de voo 390. 390, Gol 9250. Tiana 6200, feito um desvio? Negativo, pro de Mari. Azul 4463, November, confere, agora de cópia. Aguardo, qual a saída? Da Euleda. Zulu autorizado, cruzar 17, prosseguir parte 3. Prosseguir até a Lima, na Lima chão solo. Quatro, 463, autorizado para Ilhéus, nível 180, via Whisky 1, decola da 10, com curva direita, saída da Euleda, após o voo direto, Ilhéus. Aciona 5555, controle 119.8. Daí eu lido, 4 metros, sujamento correto, pesca no ponto, no 01. Final da 10, localizador, visual capista, 3216. Tá, 3216, chame torre, 11895. 1895. Tá, 3804, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a saliência, posta blizada. Sim, para 2013, X-Ray, porta alta, 3204. Salvador, bom dia, Patango, Vitor Mike Quebec. Patango, Vitor Mike Quebec, prossiga. Regresso de Carolina, 9601 no transponder, 12 com a bola. Cliente, mantenha as condições visuais via corredor e reporte parede. Tá 3895, solicitando a presença em prova de bride. Tá 3895, aguarde coordenação. 3895. Tá, 3895, coordene com o centro Recife, na frequência 12251. 251, 3895. Lima, Kilo Zulu, autorizado, ingresso no pátio principal até o pátio 3. 6200, desça para 2000 pés, ajusta no 013. 2000 no 013. Pode voar tu, não? 6200? Acionei 6200, negativo, número 2 na aproximação. Obrigado, guardando. Meu Mike é Fosca, prossiga. Boa tarde, Taxi Alfa, Porta da Juliette. Alfa da Juliette, Porta da Alta, 3206. Pena 500 pés. Gente, Mike Bosca. Sou 200, gol 9250. Gol 9250, já no centro Recife, frequência 12085. 265, gol. Oceano é 6200, autorizada final, aliança, posta estabilizada. Autorizado, reportará 6200. Junomei, ingresso na Juliette para 02. 32, Junomei, Juliette para 02. Quilos Zulu, copia? Autorizado para Paulo Afonso, nível 090, via Whisky 1, decola da 10, com curva à esquerda. Saída Lotar, aciona 5560, controle 119, decimal 8. Gente, Lima Quilos Zulu. Acionamento que está reporte para táxi. Bom, bom Torinho, Marcelo. Controle, a outra frequência do gol 9250 do centro Recife, 2085, não está respondendo. Gente, na frequência 1288. 288, obrigado. Controle de Salvador, azul 4076, bom dia, informação 90. Azul 4076, sua identificação, autorizado de chegada mar e desça para o nível de voo 050. 0050, azul 4076. Através de parede, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reporte visual com campo. Reporte. 3804, 31, na direita 219. Direita 219, está 3804. Torre 1895. 295, obrigado. Paulo Salvador, até 3804. 3804. Bom dia, Alfa e para onde é Juliette? Alfa, onde é Juliette? Posso estar 3804. Torres, Salvador. Bom dia, 6200 da Oceané, meia milha do externo, baixada travada, visual para 10. Cliente avistado, ajuste 1013, 120, 10 nós, pouso autorizado, 90. Confirma o vento? 120 graus, 10 nós. Obrigado, pouso autorizado na 10. Obrigado. Pode manter 510, reporte ingressando ao corredor Interlagos. Visual com Campbell, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, pega. Sou Salvador, Vitor Mike Quebec, bom dia. Quebec, reporte na final da 17, o ajuste 1013. Reporta. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, mantendo as condições visuais na proa de Paripe, desça para 3.500 pés, ajusta no 09. November Yankee Mike, sente frequência livre. Pouso autorizado, né? 17, 120 graus, 12 nós. Teve pouso na 7, Quebec. 0035, direita 219. Direita 219, obrigado, 6200. Oxené 6200, livrou você escuta. Oxené 6200, taxi V Alfa, porta da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6200. Tec-Trek, reporte livre, Quebec. Azul 4463, com a sua equipe de solo, aperta para táxi. Chanel 6200, ingressa na Juliette para gate 10. Grátis, ingressa Juliette para o gate 10. Obrigado, 6200. Aqui, bom descanso. Estamos aí, até 1:30. Controle, o Papa Romeo Mike Echo Oscar, Libra, corredor forte, ingressando o corredor Interlagos. Mike Echo Oscar, sim, reporte de Zolco Campo. Reportará de Zolco Campo, Mike Echo Oscar. A nossa intenção é 1-7, ok, cara? Sim. O 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 093, autorizada a final LS, reporte estabilizado. Autorizado 2010, comi 13, autorizado proceder para X-Ray, chamar a nacional 076. O limite do Zulu vai seguir a nave da Azul, que já iniciou o push aqui no 01. Até o ponto de espera, no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 013, padrão. Taxi, Azul 4463, PB77, autonomia 1 por favor. Quantos a bordo? 177. 77 a bordo, Fernando Salvador, taxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, ajuste no 013, padrão, bom voo. Mas via Índia, com espera 1953, obrigado. Pode repetir pro Oscar aí, é 118 decimal? 118 95, Mike Echo Oscar. Positivo, 118 95. Grava aí. Estou no 754, da presente do Itaper. Da presente Itaper, no 754. Fica reporte na final da 17. Positivo, Mike Acosta, visual com o campo, irá reportar na final. Tem condições de fazer pouso parado na cabeceira 17, Mike Acosta? Positivo, temos sim e posteriormente a guarda day. Excelente. Salvador, azul 4463, ponto espera não zero. 4463, autorizado, ingresso de decolagem, da 10, 120, 129. E decola, azul 4463. Luciente, mantém a posição. Ô, Papa Romeu Mike Acosta, visual com a 17. Placa, aproximação cabeceira. Mike Acosta, autorizado, posto parado na 17, uma centena, 10-9. Mike Acosta. 407. Salvador, bom dia, o gol 1941, formação November, vai dirigir 170 restrito. Gol 1941, aciona identificação, autorizado de chegada a Mari, desce para o nível de voo 060. Identificou Mari 060, gol 941. Azul 4076, chama em torre, 1895. 1895. Salvador, azul 4076, baixado, checado, estabilizado.